SENAC Minas apresenta Seu Vitor e os alunos dos cursos técnicos. Sobe! Tá em forma, hein, Seu Vitor? Seguindo a dieta, né? É. E a pressão? Pelo jeito tá boa, hein? Tá ótimo. Também, depois das férias que eu te indiquei. É isso aí. Com os cursos técnicos do SENAC Minas nas áreas de gestão, saúde, turismo e hospitalidade, o aluno pratica até fora da sala de aula. Matrículas abertas. Informações 0800 314440. SENAC Minas. Você pode ser tudo na vida.